babá. Não, não pega esperança, nem se enganou, não. Gente babá, babá, babá. Não pega esperança, nem se enganou, não. Passos calmos a fazem subir o morro, pisando na miséria e na tristeza desse povo. Se eu pudesse, aqui eu mandava ladrilhar a ladeira da favela pra ela passar. Treta boa que me faz penar, bota sandália de prata e vem pro samba sambar. Em seus olhos acho força pra lutar, preconceito, miséria, tudo enfrentar. Hip hop, samba, alquimia profunda, porrada gringa, ritmo brazuca, batucada, descendente de um Brasil senzala. Parceria com Tuts, Kingston, Jamaica, gente bamba, esse som é você. Mistura de um povo, na pele posso ver. Hey, hey, hey, branco, yeah. Não importa a cor, fome, pobreza, miséria, gente bamba, não perde a esperança, nem se engana, não. Gente bamba, bamba, não perde a esperança, nem se engana, Olhe para trás, vários anos passados, perdidos em um dia de 64. A riqueza existe à custa de miséria, burguesia culta. Gente bamba na favela, do alto do morro, do céu me sinto perto, pisando sim, pisando no inferno. Inferno? É, eu garanto, pois senão não. Haveria tanto pranto, malandragem, pobreza, balas perdidas, gente decente tentando uma vida, acordar de madrugada, ir para o trabalho, deixando as crianças trancadas no barraco. Crianças que deveriam ir à escola, aprende a fazer contas, vendendo drogas. Aprende que a vida não é como na TV. Falsidade, falsidade, então pode crer. Gente bamba, não perde a esperança, não se engana, não. Gente bamba, bamba, bamba, não perde a esperança, nem se engana, não. Gente bamba é gente sofrida, gente bamba é a pura ferida, maioria sempre esquecida, jogada de lado na demagogia. É preta retina, sandália de prata, criança sem carro, sem poder da batalha, esperança ainda viva, mas o prato vazio, rogai pro nós. Ó São Benedito! Pretos e brancos, mulatos quase pretos, mulatos e brancos, pobres como pretos e pobres no céu, tem lugar garantido, pois inferno aqui agora é vivido. Mãos calejadas, costas castigadas, no pelourinho doloroso da luta diária, se curvam na prece matinal e noturna, pelos manos que se foram de forma tão injusta, do barraco ao trabalho, do trabalho ao barraco, violência, malandragem. Você está certo, não pensou errado, no passado caçados por capitães do mato, hoje somos perseguidos por homens fardados, resultados de um país capitalista que esconde a pobreza na periferia. Gente bamba, não perde a esperança, nem se engana, não. Gente bamba, bamba, bamba, não perde a esperança, nem se engana, não. Samba que samba, rebola, balança, canta que canta, remete a sapança, preta, dengosa, bonita, gostosa, sua se molha e o corpo que joga. Samba, cachaça, birra gelada, maloca quebrada, piranha safada. Samba é grito do povo humilhado, malandro, safado, preto, malaco. Samba é povo, a fala do morro, alívio de vida, que é seu desgosto. Viver aqui tá cada vez mais difícil, então bote uma fé e ouça o que eu digo. Entrou tão carregado, otário fardado, adianto o meu lado, sete um afinado. Pois se torno uma treta, já joga um migué. Malandro é malandro, mané é mané, periferia é favela, pode crer bicho solto. Maluco vacila, perde o pescoço, o chegado ao deitar dá um beijo na nega. Embaixo da cama, muquia bereta, mas aqui na área todo mundo é bamba, bebe e samba. Sem perder a esperança, quem não gosta de samba, pouco jeito não é. É ruim da cabeça ou doente do pé. Gente bamba, não perde a esperança, nem se engana, não. Gente bamba, bamba, bamba, não perde a esperança, nem se engana, não. Gente bamba, não perde a esperança, nem se engana, não. Gente bamba, gente bamba.